jamais seria o mesmo, não. Quem serei na multidão, então? Dos sonhos de outrora já nada resta agora. Ontem alguém, hoje ninguém. Como ontem novamente, com o mundo frente a frente. Sem mais ódios metidos nos meus cinco sentidos. Ontem alguém, hoje ninguém. Hoje ninguém, ontem alguém, hoje ninguém. Ontem alguém, hoje ninguém, ontem alguém, hoje ninguém, ontem alguém, hoje ninguém, ontem alguém, hoje ninguém, ontem alguém.